Natal Paraíba, descontaço imperdível. Bicicleta Houston aro 12, R$19,90 mensais. Bicicleta Houston aro 16, R$68,90 mensais. Corra pra loja. Bicicleta Houston aro 16 com cesta, R$68,90 mensais. Bicicleta Houston aro 20, R$87,90 mensais. É pra levar agora. Bicicleta Houston aro 29, R$99,90 mensais. Presentaços em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Mais entrega grátis. Feliz Natal! Pra você, Vila Nova! Atenção pessoal de Vila Nova do Piauí e Campo Grande do Piauí que sofrem com hérnias discal, nervo ciático inflamado, artrose, bico de papagaio, bursite, tendinite, escoliose, dor de cabeça, fibromialgia e já fez tratamento com medicação como Beta 30, Dexametasona, Voltaren, Codeína, Pregabalina, Dexacintoneurin e etc. E já fez mais de 20 sessões de fisioterapia e nada disso resolveu? Os seus problemas acabaram. Chegou na cidade de Vila Nova do Piauí o renomado Dr. Elimar Souza, fisioterapeuta e quiroprata. Formado na cidade de Piracicaba, São Paulo, especialidade em dores crônicas na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Tratando diretamente a origem do problema e não apenas os sintomas. Referência em tratamento de coluna. Já são centenas de pessoas tiradas da cirurgia, da medicação e do sofrimento. Estaremos atendendo na Cli Mulher, clínica do Dr. Jerônimo, na rua Nígia Laura Souza, número 575, bairro Ulisses Guimarães, Vila Nova do Piauí. Contato 19 997 32 3206. Atendimento todas as quartas-feiras. Tratamentos sem remédio e sem cirurgia. Chegou a época de contabilizar as conquistas e fazer a lista de novos objetivos para o próximo ano. O posto Vila Nova Combustíveis e a churrascaria Vila Nova desejam a todos os clientes e amigos um Feliz Natal e um próspero ano novo. Organização Jean e Vilmária. Vila Nova FM. Escute diferente. Escute diferente. Diferente. Agora. Agora no seu rádio. Tem as 15 mais. As 15 mais top da programação. As 15 mais mais. Mais. Se você quiser, eu vou te dar um amor desses de cinema. Não vai te faltar carinho, plano, assunto ao longo do dia. Se você quiser, eu lavo tudo, vou pro mundo com você, meu bem. Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras, aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa. Nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem. Aonde o vento é brisa e o céu claro de estrelas, o que a gente precisa é tomar um banho de chuva, um banho de chuva.